mais, eu quero ouvir a MB inteiro pulando. Eu quero ouvir a MB, pânico! Eu quero ouvir todo mundo pulando. Vem comigo, ladrão! Do fundo do meu coração, que Deus abençoe todos vocês, moro! Quem souber me ajuda! Vamos lá, quero ouvir assim! Sinto uma grande vontade de chorar! Talvez se eu tivesse pensado um pouco mais, talvez hoje eu não estaria atrás de uma cela, no pátio, no presídio, numa triste tarde de domingo. É foda, mano, você não sabe, é triste, mas sobreviver em paz aqui tem que ser firme. Veja as fotos penduradas na parede, de madrugada quem deve é que treme. Chora, sofre, pede pra não morrer. Eu agradeço pela visita. Graças a Deus ainda tenho família, tenho os conhecidos, tenho uma pá de mano na rua, no presídio, uma pá de mano. 15 anos pra puxar de detenção, latrocínio na ficha de um ladrão. Sinto uma grande vontade de chorar. Paz pra periferia. Vem comigo no refrão. Mãe, como vai lá em casa? Como anda os manos da quebrada? Diga pros manos que eu mandei lembrança. Só vocês! Mãe, como vai lá em casa? Como anda os manos da quebrada? Diga pros manos que eu mandei lembrança. Ai, como anda lá em casa? Como anda os mano do IMB? Cadê o Cano? Estão todos em paz, tá valendo. Veja só como que é este lugar. Eu sinto cheiro de morte no ar. Aqui raramente se fala de amor. Aqui constantemente é puro sofrimento e dor. Desespero, ódio, vingança. Aqui não tem criança, nem me ligo nas lembranças. Um regime cruel e interno. Pra dentro do muro, verdadeiro inferno. Preta toda hora no meu pavilhão. Então sinto uma grande vontade de chorar. Aí, não importa o lugar, só Deus pode julgar. Mãe, como vai lá em casa? Como anda os manos da quebrada? Diga pros manos que eu mandei lembrança. Dá um abraço bem forte nas crianças. Mãe, como vai lá em casa? Como anda os manos da quebrada? Diga pros manos que eu mandei lembrança. Vocês! Aí! Meu filho vem correndo e me abraça. Eu já não contenho as lágrimas. Todo dia na cela eu mesmo digo, mas parar de pensar é impossível. Em liberdade, fugir deste lugar. Cadeia nunca mais, detenção nem pensar. Por quê? Lá em cima fica a minha janela. Uh-huh. A minha bíblia, a minha jega. Uh-huh. Eu devia ter pensado na hora. Agora é tarde, parceiro é foda. Eu lá com o revólver na mão, dentro da mansão. Cara com a vítima, um patrão, cuzão. Meu parceiro se aproxima e fala. Senta o dedo, senta, maluco, mete. Vamos pular, vamos pular, vai. Com o dinheiro e as joias que estão no cofre. Carro ligado lá fora, a gente sai no pirote. Tudo certo na sequência, tudo combinado. Plano bolado, tudo esquematizado. Será trágica a correria. Aí a reação, aí mano, eu nem pensei. Sangue frio até o meu Veja só até que ponto que o dinheiro leva. Sinto na pele que agora a mão de Deus pesa. Minha mãe, minha família, meu filho, numa triste tarde de domingo. Aí, sinto uma grande vontade de chorar. Periferia é foda. Pode acreditar. Ai, como vai lá em casa? Como anda os manos da quebrada? Diga pros manos que eu mandei lembrança. Dá um abraço bem forte nas crianças. Mãe, como vai lá em casa? Como anda os manos da quebrada? Diga pros manos que eu mandei lembrança. Dá um abraço bem forte nas crianças. Como vai lá em casa? Vocês! Como anda os manos da quebrada? Diga pros manos que eu mandei lembrança. Dá um abraço bem forte nas crianças. Mãe, como vai lá em casa? bem forte nas crianças. Paz! Valeu, hein? Que Deus abençoe vocês. Falou, todo mundo com Deus. Com Deus. Falou, ladrão. Valeu, rapaziada.